Já temos vários casos recuperados e ontem houve mais pessoas a fazer testes e julgo que hoje, amanhã, teremos, já tínhamos 4 casos já recuperados e julgo que um deles estava nos hospitais no estado de Coimbra, porque tinha sido lá, que tinha sido infectado, foi internado para fazer uma cirurgia e foi lá que foi infectado. Outro caso, também tivemos conhecimento de uma outra pessoa, também do concelho, que teria sido transportada para os hospitais, mas teria estado internado dias antes e também a infecção acabou por ser lá. Foi feito o teste a todos os familiares e ninguém era portador de vírus, portanto, tem havido esse cuidado, esse rigor e as coisas estão totalmente controladas. Portanto, e mantêm-se todas as medidas, e todas as regras no município de Tábua. Sr. Presidente, o estado de emergência decorre até ao dia 2 de maio. Perspectiva-se o aliviar de todo este confinamento no início do próximo mês. Como é que também perspectiva os próximos tempos no concelho? Temos que ter todos muito cuidado e estarmos muito atentos à situação. É assim, em relação ao município de Tábua, também conto, como já disse, nos próximos dias ter várias situações de pessoas já totalmente recuperadas. Mas, de qualquer modo, nós estamos a fazer os testes todos para que as pessoas estejam mais tranquilas, mas isso não é para que as pessoas deixem de ter preocupação e de estar atentas e cumprir as regras, porque todos temos de ter consciência que isto é um vírus que vai durar muito tempo, enquanto não houver uma vacina, não vamos ter solução, vamos ter que conviver com esta nova doença, com este novo problema e, portanto, todos temos de estar muito atentos, temos de cumprir as regras que nos são, no fundo, indicadas pela Organização Mundial de Saúde, pela Direção-Geral de Saúde, tudo que seja a higiene, tudo que seja o uso das máscaras, tudo que seja a etiqueta respiratória, portanto, tudo isso, temos de ter esses cuidados e isso é uma obrigação de qualquer cidadão para não se infectar nem infectar ninguém. Relativamente ao levantamento da medida de emergência, acho que também é necessário. O nosso comércio local precisa de voltar a reabrir, as pessoas têm que voltar à sua vida, só que têm que voltar com os cuidados e com a atenção redobrada, E cumprir tudo o que sejam as medidas no sentido de se protegerem e proteger os outros. Agora, é absolutamente necessário também as empresas começarem a trabalhar, a economia começar de novo a funcionar, porque o país precisa realmente da economia. Caso contrário, a seguir à pandemia, temos uma recessão terrível que nos deixa numa situação muito complicada e não podemos deixar que isso aconteça.